essa parada. Aqui não tem ninguém inimigo. Quero ver você abençoar e abraçar o seu amigo. Então abraça, abraça, abraça o seu amigo. Abraça, abraça, abraça o seu amigo. Então abraça, abraça, abraça o seu amigo. Abraça, abraça, abraça o seu amigo. Eu canto essa parada e tigre-tigre-tigre-eco. Quero ver você abençoar o seu irmão que tá de preto. Abraça, abraça o irmão que tá de preto. Abraça, abraça só o irmão que tá de preto. Então abraça, abraça, vai quem tá de preto. Então abraça, abraça. Oi, mas eu canto essa parada e tigre-tigre-tigre-eco. Quero ver você abençoar o seu irmão que está de branco. Abraça, abraça o seu irmão que está de branco. Abraça, abraça o seu irmão que está de branco. Então abraça, abraça seu irmão que está de branco. Então abraça, abraça, vai. Oi, Jesus Cristo é muito bom, é tão lindo e tão belo. Vamos abençoar quem está de amarelo. Abraça, abraça quem está de amarelo. Abraça, abraça quem está de amarelo. Então abraça, abraça quem está de amarelo. Abraça, abraça quem está de amarelo. Tigre de tigre de tigre de tigre de tigre de tigre que é. Tigre de tigre de tigre de tigre de tigre de tigre que é. Oi, vamos abençoar quem está de boné. Abraça, abraça, abraça quem tá de boné. Vai, vai, abraça, abraça, faz a festa. Então abraça, abraça, abraça quem tá de boné. Abraça, abraça, abraça quem tá de boné. Vai, eu canto essa parada, me amarro no olhar no espelho. Vamos abençoar quem está de vermelho. Abraça, abraça, abraça quem tá de vermelho. Então abraça, abraça, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Então abraça, abraça, abraça quem tá de vermelho. Abraça, abraça. Jesus Cristo é o caminho, ele manda lançar a rede. Vamos abençoar somente quem tá de verde. Abraça, abraça, abraça quem tá de verde. Abraça, abraça, abraça quem tá de verde. Então abraça, abraça, abraça quem tá de verde. Vai, abraça, abraça, abraça quem tá de verde. Quem anda com Jesus Cristo não vive em desgosto. Vamos abençoar somente quem tá de roxo. Abraça, abraça, abraça quem tá de roxo. Então abraça, abraça, abraça quem tá de roxo. Vai, vai, abraça, abraça, abraça quem tá de roxo. Então abraça, abraça. Eu canto essa parada, tiquitiquitinho. Vamos abençoar com carinho os gordinhos. Abraça, abraça, abraça os gordinhos. Vai, vai, abraça, abraça, abraça os gordinhos. Então abraça, abraça, abraça os gordinhos. Vai, vai, abraça, abraça e abraça os gordinhos. Tique de tique de tique de tique de tique de tique de tinho. Tique de tique de tique de tique de tique de tique de tinho. Vamos abençoar. Não, não, não, pera aí, calma, calma, gente. Olha só, é fraquinho. Tem que ser com cuidado, senão pode machucar. Tique de tique de tinho. Vamos abençoar com mais cuidado os magrinhos. Abraça, abraça, abraça os magrinhos. Abraça, abraça, vai, vai, vai, vai, vai. Então abraça, abraça, abraça os magrinhos. Abraça, abraça, abraça os magrinhos. Eu canto essa parada, vou pra casa dando a paz do Senhor. Pra finalizar, vamos abraçar o pastor. Abraça, abraça, abraça o pastor. Vai, vai, abraça, abraça, isso. Então abraça, abraça, abraça o pastor. Vai, vai, abraça, abraça. Quem ama Jesus Cristo dá um grito. Quem ama Jesus Cristo dá um grito. Oh, mas quem ama Jesus Cristo, tá, tá, tá. Deus abençoe vocês. Fui!